furacão passa, o que será que vai sobrar de mim? Será que volto a sorrir? Se volto a cantar, o que será que vai ficar quando esse furacão passar? Como será que vou recordar?